cai na balada. Convidei a mulherada, tô no rancho esperando. Já tá tudo arrumado, tira gosto preparado, a cerveja tá trincando. Tem piscina, tem lagoa, tem um jet, tem canoa, pra quem quiser pescar. A minhoca tá no jeito, a tequila faz efeito, hoje o bicho vai pegar. Vem, vem, vem, que eu tô te esperando. Rasga que eu vou costurando, tá parecendo um harém, hoje não tem pra ninguém. Patroa, que aqui mulher nós tem. Vamos cair na balada, convidei a mulherada, tô no rancho esperando. Já tá tudo arrumado, tira gosto preparado, a cerveja tá trincando. Tem piscina, tem lagoa, tem um jet, tem canoa, pra quem quiser pescar. A minhoca tá no jeito, a tequila faz efeito, hoje o bicho vai pegar. Vem, vem, tô te esperando, rasga que eu vou costurando, tá parecendo um harém, hoje não tem pra ninguém. Vem, vem, vem, que a festa é boa, só não traz sua patroa, que aqui mulher nós tem. Oh! Ei, vem pra cá, glotão, esperando vocês, gente.